Gebiete drauf. Ja, das heißt, man geht schon mit Frau Nuhr, wir sind ein bisschen an euch. Das an euch. Eu ia chegar na comédia de ônibus para Rio 050. A gente está no 0096. Me chamou, achei que a rádio chamou novamente, por gentileza. Para essa forma, 1.000, o controle de Salvador 08, para o trabalho de Caixa Aérea, ponto cabeceira 17, direto Aérea Lula. Vai colar 242, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, apenas retificando, já não encontra mais pássaros no eixo de decolagem. Gente, grato, com 3437. Boa, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, então 3437, 1900, Árvore 1, eleva. 3437, contato com a decolagem, suba via Árvore 1 para M360. Via Árvore 1 para o 360, alguma possibilidade de voar direto eleva? Não tem questão de acelerar inicialmente, né? 3437. Não tem, aguardando autorização 3437. Controle Salvador, está passando o Vitor MGS e o Colô de Salvador na pista. Está passando o Vitor MGS, mantém o Colô de Axel no meio. É o detente, é um Robson 44, fazendo sobrevoo no Rio Vermelho. É teste no farol da barra ou visual com trato no meu posição Rio Vermelho. Decolada 244, chame controle 120, décima 8. 208, gol 2067, obrigado. Controle Salvador, gol 2067, passando ouro 400, bom dia. 2067, contato radar decolagem, supervisão voando para nível 3-0. Via San Juan para nível 360, gol 2067. Estamos direto Charles Zulu, autorizado, decolagem pista no 7, vento 200 graus, 07 nós. Direto, que é a Vitor Energia Gilberto, mas tem o nome do país, com a Espanha. Sim, é que liga. Consulta autorizado, cruzamento no 735, segue Lima, Mike, equação Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém posição, chame solo, 121, decimal 9. 135, 6293. 4304, tinha minha trânsito, eu fechei 1-1-8, eu deixei uma hora assim. 2-4-3-8-0-4. Levantou o Juliette Celestino, uma terra grande com visual, um nome do teste com o Juliette. Atlante é um tráfego, uma terra 703, a Robson 44, no seu governo, no seu governo. Sim, é daquilo. Mas a aqui do Peralta, mas atlante é um tráfego sentido oposto, o Juliette, Thiago 1-2-1, um nome do teste para parar essa ponta. Caso receba no esquerdo, Charlie 182, segundo meu pai, Gênesis Zeral, sua direita sem interferência. Sim, senhor 3804. Já resolveu, o senhor está agora a 1-8-10, 9-7 de Salvador, desde a cidade encerrada, a terra do provisório, o senhor está livre e reposta no regresso. Solo 5-6, direita 1-2-1, vai ser uma 9. Direita 1-2-1-9, então 3-2-0-4. Thank you. 771, na contato com o radar estabelecido, vou ter a média para você estar chegando a bomba de 1, não é? Pode parar de ser, a gente não era uma merda. Deixa mais que Victor Alfa. Na 326, acione de notificação. Deixa ver chegada do Almeida de ONU para nível 060, ajuste em Salvador, 090. Capitão Gosta, você é decolado ao 060. Chame o controle de Salvador, 120, decimal 8 com voo. 208 Oriano. Controle, Papa Tango, Oscar, Golfo Serra. Papa Tango, Oscar, Golfo Serra, Papa Tango, Oscar, Golfo Serra, Papa Tango, Oscar, Golfo Serra, Papa Tango, Oscar, Golfo Serra, Papa Tango, Oscar, Golfo Serra. 3 é travesti? 317. 317, confirma. 317. Só pra você ver, tá direto com destino. Tá, pode subir, ó? Para fechamento com o esquerda para 025 limite radial 380 Salvador. chame a torre da frequência 118.295. Boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 210 graus, 08 nós. sai uniforme, até o número 7 é posteada. Ah, presente para o seu posteado. Presente, prossegue para o Ceasa, mostrando o número 10, mudando para o Caio do Caio. Janela 6315, seguinte, deixa eu entregar para o nível 050, eu vou já parar 6100. Bom, meu nome é Oscar Ruiz, que tráfego avistado, autorizado pouso pista 35, vento 2, 00 graus, 109. Autorizado pouso 35, novembro, Oscar Ruiz. Thank you. 320, Solos 31, direita 121, Vespa 9. Sim, direita 121, Vespa 9, 0116, autorizado pouso cristiano 0, vento 190 graus 099. Ok, feliz pouso na onda 0, 4. Azul 442, você avia para 2000. Deixa para 2006. Eu ajusto no acionamento, eu estou ligado, eu estou sui. É para estar ligado. Janela 315. Chame a torre na frequência 118 de cima 95. Não é de cima 95, obrigado senhor, chamar minha 315. Olá, muito boa tarde, chamar minha 315. Chamar minha 315, boa tarde. General 016, continua a aproximação, vai de salida. Aguarda pista livre, Xenia 315. Xenia 315, informação de tráfego, Papá 28 Alfa, realizando espera 1 mil pés, aproximadamente 3 milhas à esquerda da cabeceira, no 0 sem interferência. Afirmativo, visual, Xenia 315, quer. Solos 33, direita 121, décima 9. Eu como isolado 4 horas. Autorizado. autorizado o pouso, pista no 7, vento 200 graus, 099. Vento pouso no 7, embarque. Solo 3-6, direita 1-2-1, desce 1.